ココココロコココロコ、コココココロコココロ、コココココロコココロコ、コココココロコココロ。Acampar, fica pertinho da terra. Acampar, botar o pé no rio e sentir o cheiro do mato. Olhar pro chão, encontrar formiga, deixar o sol esquentar minha barriga. Cocococoró, cococoró. Acampar, tomar banho de cachoeira e à noite tocar violão em volta da fogueira. E à noite tocar violão em volta da fogueira. Estrelas no céu, sapo na lagoa, vagalume dançando, mariposa namorando, junto com a fumaça da fogueira vai subindo pro céu. A nossa brincadeira. E quando bate o sono, entrar na barraca, entrar no saco de dormir e deitar as costas na terra. Acampar, deitar pertinho da terra, terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Acampar, deitar pertinho da terra, terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Co-co-co-co-ro, co-co-co-ro-co, co-co-co-co-ro.